Salve, salve, salve! Tirem as crianças da sala porque tá começando mais um Zinecast. Aqui é o Fábio Camatari e personagem que usa cueca por cima da calça não tem o meu respeito. Aqui é o Ian Correia, não sou Lex Luthor, mas também sou a maior mente criminosa de todos os tempos. Eu sou o Leandro Romero e eu como kriptonitas no café da manhã. Aqui é o André Herbeiro, mais rápido que uma bala cheetah. Cara, ainda consigo rir das aí duas vezes. Então, pessoal, vamos falar de mais uma vez a nossa sessão de mancadas e cartas da nossa sessão passada, nosso Zinecast passado. Nós tivemos aqui mais ou menos uns 235 comentários, todos eram spam, né? Daquele que a gente conhece. É, páginas do Azerbaijão, páginas da Bósnia e Herzegovina e por aí vai. Filtrando tudo, sobrou alguns, né? Tivemos vários Hulk burro, né? Tivemos comentários sobre a edição do podcast, que ficou um podcast quilométrico. Graças, ficou grande. Ficou muito grande. O André Miranda fez o milagre da edição, operou o milagre da edição. Parabéns pro André. Se fosse, deixasse na minha mãe ficar com 2 horas e meia e aumentar, em vez de diminuir. E tivemos aqui a mancada da semana. A mancada da semana é uma vingança. A vingança é que nem um prato que se come frio, gelado, igual o pé de zumbi do Walking Dead. O André, o senhor André Ribeiro, esse que está participando do Zinecast de hoje, né? Presente. Que fez o favor de destruir um pedaço da nossa infância, falando que o editor da chefe da Marvel não era o Daniel LaRusso. Teve o seu momento de bancada. E durante os Zinecast passados, o bicho falou o seguinte, que soltou a pérola, que uma das melhores histórias do X-Men, presente, passado e futuro, era Dias de um Passado Esquecido. Não, meu amigo, é Dias de um Futuro Esquecido. A gente até corrigiu ele na edição. Só que a gente deixou fora da edição pra sacanear ele mesmo, de propósito. Pra quem ouviu, falou assim, pô, esse caralho tá foda, viu? Fatality. Minha culpa. Tava com muita fábula na cabeça. Como diria Einstein, né? O tempo é relativo. Ah, o tempo é relativo, mas ai que burro, dá zero pra ele, né? Ai que burro, dá zero pra ele! Ah, isso aí. Perdão, gente. Esse erro não vai mais repetir. Até porque a gente não vai falar nessa série. Ah, galera, mas tudo bem, vamos lá. Eu queria dizer o seguinte, que passado é passado, tá, André? A gente não vai pegar mais o seu tempo falando disso. Pode ficar tranquilo. Hoje, o próximo programa é outra história. E pessoal, marcando a nossa edição número 5, a gente tem o nosso primeiro patrocinador. Sim, nós temos um parceiro para o Zinecast. É a loja virtual, loja Mundo Geek. A loja Mundo Geek, meus amigos, tem um link aqui no post. Ela é especializada em artigos nerds. E essa parceria não é à toa. Ouça esse podcast até o final que vocês vão se surpreender. Não arrede o pé. Ouça até o final. Beleza? Aquilo no céu? É um pássaro? É um avião? Não, é o Superman! Meus amigos, vocês já perceberam que o assunto de hoje é Superman. Nada mais óbvio, né? Mais oportunista, mais seguindo o hype do momento, do que falar de Superman na estreia do novo filme do Azulão, na estreia de Homem de Aço, né? Já vou deixar bem claro aqui para os participantes da mesa que eu vou ser o bizarro da conversa, tá? Vai ser o super vilão do momento. Eu não vou concordar com a maioria das coisas que vocês vão dizer. Superman continua sendo o cara que usa cueca por cima da calça. A gente tem amigos que já se vestiram assim e foi uma visão do inferno. Isso vai ficar na minha memória para sempre. Então não adianta, isso já estragou o personagem para mim. Mas vocês têm todo o direito, né, de defender o Azulão até o fim. E eu tenho todo o direito de zoá-lo até o fim. O bizarro no final apanha mesmo. Mas tem que ver que o bizarro é uma versão piorada do Superman, né? É uma versão estragada dele. Ah, mas o mundo bizarro era da hora, cara. Tudo era o contrário, cara. Abria a torneira, a água ia pra cima. Imagina o cara vai no banheiro, né, cara? Se tudo vai pra cima, imagina que o cara vai no banheiro. O que não sai, bicho? Puta que pariu. Na verdade, não sai, hein, cara? Não sai, né? O cara sai com a freada na nuca. Ô louco, ô louco! Agora é melhor ficar com a imagem do mundo cúbico mesmo, do planeta cúbico, é mais higiênico. O mundo bizarro hoje em dia é Minecraft, né, cara? É Minecraft. Pegar o mundo bizarro e transformar no. É mesmo. Só que não. Então, né? Vamos lá. Pauta, Superman. Voltamos ao assunto. A gente foi falando muito mais do bizarro até agora do que Superman. É verdade, hein? Então, meus amigos, os corajosos que estão ouvindo a nossa quinta edição... Aliás, repararam que essa é a quinta edição do Zinecast? Isso é um marco. Comemorativo, hein? Comemorativo. Por quê? O Zine Acesso em papel durou 4 edições. O Zinecast em áudio está na quinta edição. Quebramos a barreira fatídica da quarta edição. Olha isso! Foi difícil, essa pauta foi, né, adiada várias vezes, a gente precisou trabalhar muito, mas tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Então, meus amigos, é uma edição histórica comemorativa. A gente comemora o fim da Lady Murphy e o novo filme do Superman, que, segundo o Leandro, é um filme pra mudar o meu conceito. Enfim, nós vamos falar aqui um pouco do Azulão, um pouco da história dele, dos HQs, parte do rádio, cinema, TV, enfim, um pouquinho de tudo de Superman para você ir assistir ao filme, que estreia oficialmente no dia 12 de julho, mas se você assistiu a uma das 200 sessões de pré-estreia em todo o Brasil, parabéns. Se você está ouvindo isso hoje, num futuro distante, beleza, serve também de referência. Enfim, se você está no ano de 2099 e está ouvindo isso aqui também em escavações perdidas em sítio arqueológico, procura melhor que você vai achar minha coleção de quadrinhos. Bom, enfim, nós vamos aqui falar de um pouco de tudo Superman para você ir bem orientado para o cinema, que dizem que esse é o filme é o filme de Superman. Eu quero ver para crer. Em todo caso, a gente vai falar tudo aquilo que é bom, que realmente representa Superman, Super-Homem, na mídia como um todo. Vamos ignorar aquilo que é trash, seja de qualquer mídia que apareceu também. Vamos citar só para tirar sarro. Certo? Certo, meus amigos? Certo. Com certeza. Perfeitíssimo. Então tá bom. Começamos por HQ? Pode ser. Ah, sim, com certeza. Apesar que a história do Superman ela é um pouco pré-HQ ainda, né? O Jerry Siegel lá e Joe Shuster, eles eram amigos, né? Já desde pequenos, de adolescentes, e eles criaram o personagem, na verdade foi em 33 da Era Comum, Era Comum é bom, hein? Antes de Cristo, da Infinita Terra? Foi na Era. Em 1933, eles escreveram uma revistinha própria deles lá, né, que eles batizaram de Science Fiction. E na história, o título da revista era Reino do Super-Homem, Reign of the Superman. Na verdade, o personagem ali não tem nada a ver com o que é o Superman hoje, né? Eles se basearam ali mais ou menos numa obra do filósofo alemão lá, Nietzsche, e contava a história de um cara que era careca e que A intenção dele era dominar o mundo usando poderes psíquicos, né? Só que ali era uma pré-ideia do personagem que evoluiu muito depois, né? Antes de se tornar o personagem de história em quadrinhos, né? É, evoluiu para o Professor Xavier, isso quer dizer. É, ele parecia muito mais com o Lex Luthor do que com o Superman, né? Aí tanto o Jerry Siegel como o Joe Shuster, eles conseguiram emprego na editora que publicava Detetive Comics, né? Aí lá pra época de 38 eles lançaram a primeira Action Comics, né? Que foi a primeira aparição do Superman, né? Tô certo? Que curioso. Né? Tá certo. Tá certo. E na verdade esse lançamento foi, como todo fã de quadrinhos sabe, foi o que deu origem ao termo super-herói, né? É, na verdade, os heróis das pulps, né, antes do Superman, com Doc Savage, Fantasma, Mandrake, e eles eram simplesmente heróis. O Superman foi o que deu início ao termo super-herói. Exatamente, ele era o primeiro de todos. É, e eu tava dando uma olhada num cast essa semana. Pode falar o nome do inicialmente, concorrente, pode falar. É, o pessoal lá do ArgCast, do Dynamo Studio, pessoal. Muito legal, lá do Sul. A gente ainda não oferece concorrência direta a eles. Eles não precisam se preocupar com a gente, fica tranquilo. E segundo a informação do pessoal lá, inicialmente eles queriam publicar o Superman em tirinhas de jornal, que dava mais prestígio na época do que a própria publicação em revista, né? Uhum. O público era muito maior, né? É, o público era maior, o prestígio era maior e tudo mais. Até os honorários eram maiores, né? E não deu certo, não vingou, não foi aprovado. Vocês sabem quanto custa uma Action Comics, número 1? Ixi, mais de 1 milhão, hoje em hein? Dia. É, tá, pô, tava lendo sobre o assunto, fiquei interessado. É um bom investimento, cara, se tiver pra guardar aí. Você tá interessado porque você vai comprar uma? É isso? Não, eu tenho 3 edições que eu vou vender. Ah, tá. Puxa vida. Existe uma avaliação de estado de conservação de 1 a 10 aí. E cópias avaliadas, por exemplo, com nota 6, estão na casa aí dos $317 mil, que em moeda corrente hoje vão ser aí uns R$650 mil. Uma cópia avaliada em nota 8 chega a 1 milhão de doletas. É dinheiro pra caramba. Uma 8,5 foi vendida por 1,5 milhão de milhas. O que dá uma bagatela de mais de 3 milhões de reais, meus amigos. 3 milhões de reais. E o preço de capa era 10 centavos, hein? 10 centavos. Com 3 milhões de reais, até eu uso a cueca por cima da calça, cara. Valorizou melhor, mais do que qualquer fóssil de dinossauro. Que isso, cara? Puta, que pegada de dinossauro, caramba, cara. Então, eu tenho um plano infalível, a la Cebolinha, que é financiar pela Caixa a construção de uma máquina do tempo. Eu volto lá na década de 30, compro a minha zerado. Aqui, comics, zerado. Volto pro tempo atual, vendo ela com gabarito de nota 10. Então. Embolso aí uns 5 milhões de doleta. Pago meu financiamento e vivo com a diferença. Ah, você paga. Você vai pagar o financiamento da máquina do tempo e vai sobrar dinheiro. Quanto custa um DeLorean? Ah, o DeLorean. Cara, eu vi esses dias o preço de um DeLorean. Não é caro, não, cara. O fácil, DeLorean, não a Time Machine. É só pôr um capacitor de fluxo, né? Taca a casca de banana lá, tá resolvido. Você tá ligado o que é aquilo, né? Aquele capacitor de fluxo com casca de banana. É aquele super liquidificador que espreme abacaxi com casca, banana com casca. Tá ligado que vende no pós-shop? É aquilo que o Dr. Brown pôs em cima, cara. Como evolui. Ou não. Né? Bom, então, tudo a ver com o Superman, né? Olá, Bom, um negócio ainda bacana, já falando sobre a origem do Superman, que algo como o André comentou já que o diferencial dele era ser um super-herói, né? Ele não era um detetive, não era um aventureiro, não era uma pessoa comum. E Tanto é que eles pegaram e criaram... O Superman, na verdade, era o alter ego do jornalista, né? Então, até então, nenhum personagem tinha que ter um alter ego. Precisaria esconder que ele podia resolver os problemas dos outros, né? Eles eram heróis em tempo integral, né? Ele não. Ele tinha que ser herói e tinha que ser uma pessoa do povo comum, né? O que era bastante atrativo para muitas pessoas. Não só para quem gostava de quadrinhos ou de personagens heróicos, né? Cara, ele inaugurou a identidade secreta, então, também. É, exatamente. E aí começou a primeira cagada do personagem, cara. Quando que um óculos e um terno serve de identidade? Ninguém conhece mais o cara. Eu pus um óculos. Putz, quem é você? Quando, cara? Eu acho que pior disfarce que o dele é só o do He-Man, né? Que é o príncipe Adam tostado. Só. Cara, puta, pau a pau, bicho. Não, tá ali. É, mas tem um detalhe, que quando ele se transformava, o cabelo também, ele penteava o cabelo pro outro lado, né? Nossa, é. Então, faz toda a diferença, cara, realmente. Lógico. Aí fica impossível de descobrir. Essa questão aí que o Fábio comentou do disfarce, aquela série All-Star Superman do Grant Morrison, ela retrata bem essa questão. Que, na verdade, para fazer justificativa a esse disfarce, toda uma postura, toda uma imposição da pessoa do Superman, do Clark Kent, diferenciava além dos óculos, né? O cabelo, a roupa desarrumada, meio larga para não aparentar musculatura, e a entonação de voz. Nessa série, ele acabou fazendo uma justificativa, por mais que não caiba no mundo real, mas pelo menos ele dá uma incrementada nessa questão do Superman. É, e o como você comentou já, o Clark Kent era uma pessoa tão simples, tão... Era até covarde, o Clark Kent, né? Era uma pessoa completamente... Seria a última pessoa que você pensaria que seria o Superman, né? É que... E para as pessoas comuns, o Superman... Não tem identidade secreta. Para a população de metrópoles e do mundo todo, todo mundo pensa que ele é o Superman em tempo integral. Não sabe que ele tem uma identidade, né? É. Acho que ele mora na Fortaleza da Solidão. Só as pessoas que mais conhecem o Superman é que tem que resguardar a identidade secreta, né? O pai, a mãe, a Lois Lane e a galera do jornal, né? Os que mais conhecem o cara é que ele disfarça. Pois é. Tem uma história, acho que é da década de 70 que eu cheguei a ler, que era um gibi antigo que eu tinha, que dizia que... Isso é pré-crise nas Infinitas Terras, né? Que na época que estavam aumentando cada vez mais os poderes do Superman. E que ele dizia que o Superman, dentre os inúmeros poderes novos que estavam dando para ele, ele tinha poderes hipnóticos também. E nossa, a imagem que ele passava para as pessoas era de um Clark Kent mais envelhecido, bem diferente do Superman. Então não era só os óculos também, né? As pessoas viam outro Clark diferente do Kal-El, diferente do Superman. É, a maquiagem não faz, né? Então. Falando em... Oh, desculpa, Leandro, foi mal. Não, ainda sobre o começo do Superman, né? Que ele não era tão poderoso como a gente conhece hoje, né? As primeiras action comics lá, ele não voava, não era tão forte, não era, como é forte, indestrutível, né? Ele era mais forte que um ser humano comum, bem mais forte. Mas ainda assim, ele tinha que pular, ele dava saltos longos, mas não voava, tinha golpes mais fortes, era mais rápido, mas não era tão super quanto é hoje, né? Não tinha as visões, né? Visão de calor, visão de raio-x. Não existia kriptonita. Não existia kriptonita, é verdade. É. Aliás, dos poderes, a visão de raio-x é o poder mais mal feito fisicamente que eu já vi, cara. Não existe, cara. A visão trabalha com a reflexão de algo. Como é que eu vou... O que tá refletindo algo que não tá mandando nada? E tá passando através? Então, na verdade, tem uma explicação para isso, né? Não é que seja completamente lógica. Ah, bom. Mas... A visão de calor dele, basicamente, o que é? É um raio laser concentrado, né? Então ele consegue emitir luz, e com grande concentração, essa luz pode, na teoria do quadrinho, pode atravessar certas superfícies e refletir, né? Aí, ah, beleza, ele reflete, ele tá vendo a Lois Lane vestida, aí ele consegue calcular, refletir apenas calcinha e sutiã e não sem. Então, aí isso aqui é ter, saber usar, né, o dom que Deus lhe deu. É mesmo, é? Isso é aquele maldito código, aquele selo de quadrinhos lá, o Comics... Frederick Werton. É, Comics Motherfucker lá que tem, que começou a... A censurar tudo uma época lá e vai tomar banho. Isso prejudicou muito as histórias do Superman na década de 50, que foi quando entrou a Era de Prata, né? Que o Superman, que tinha aquelas histórias, ele tinha uma contestação social grande na década de 30 e 40, era um cara que defendia os oprimidos, não era tão bom moço assim, punia os culpados e tudo mais. Com o Comics Code em vigor, ele, as historinhas dele tiveram que ficar mais amenas, né? Mais boazinhas e tal. Foi uma época complicada, coitado do Superman. Pastou um pouco nos anos 50, 60 ali, com as historinhas meio bobinhas que tinha na época. Não só ele, né? Todos os personagens de quadrinhos da época passaram por isso aí também. Mas é engraçado, é interessante que até hoje isso na DC ainda é muito forte, porque não se vê... Pelo menos em filmes você não vê o Superman ou o Batman usar armas e matar alguém, né? A não ser que seja por um acidente. Mas eles mesmo, até hoje, eles levam muito a sério esse código, né? A DC foi uma das que mais era na época do Comics Code, era a maior editora na época, né? A Marvel ainda era novinha, né? Por isso que a Marvel tem meu respeito. O Capitão América foi criado chutando a bunda do Hitler e metendo bala na cara de todo mundo, com metralhadora e com um moleque do lado dando tiro também. Aí, cara. Mas nessa época ainda tava liberado um pouco as coisas, né? Tem gibi que tem o Superman e o Batman também em cima de canhão, atacando nazista, atacando soldados japoneses e tudo mais. Tinha umas capas até meio controversas. Hoje em dia, como é que pode vender? Cara, que visão do inferno aquela capa. Todo mundo sentado no cano do canhão, né, cara? Não. Vamos pôr um link disso no post. Tem que achar essa imagem, cara. Essa eu não vi. Essa é meiga. Essa imagem é meiga. Mas tem uma também que tá os paraquedistas saltando e o Superman de paraquedas junto com eles. Olha aí, cara. Não. A época da guerra foi complicada. Tem uma capa do Superman que o Superman está segurando o Hitler numa mão e o Hirohito. Isso. Tem a revista Superman número 17. Na mão direita dele está o Hitler e na mão esquerda o Hirohito. Ah, cara, eu achei a capa. Procura Superman número 17, alguma coisa assim. Eu teve um site uma vez, um blog americano que eu achei. O cara criou um blog só do tipo as piores capas do Superman da história. Ele posta lá todas as. Tinha umas horríveis mesmo, do tipo, que o Superman diz, você pode bater num japonês, you can slap a Jap, umas coisas assim, sabe? Tinha umas coisas desse nível. É, fruto da época, né? Não adianta. Assim como o Superman de hoje é fruto da nossa época também, né? É. Ó, vai ter um link no post. World's Finest Comics, número 7. Superman, Robin e Batman, nessa ordem, sentados os três num cepa de um... Cada um em um cano de canhão gigante de um navio. Numa... Puta merda. Não vou falar mais nada. Tem que ver. E eu achei aqui Superman pulando no meio dos paraquedistas. Meu Deus. De capacete? Segurando um rifle e um capacete. É traje, tá vestido a rigor. É interessante que o Superman, nessa época já de guerra, ele já tinha se tornado popular na televisão. Foi o que deu grande popularidade pro personagem, foi a primeira série do Superman, ó. Adventures of Superman, né? Que foi a série mais popular com George Reeves, né? Ah, sim, foi a série que teve, deu muita notoriedade ao personagem. Criou uma supermania nos Estados Unidos na época, todas as crianças queriam ser o Superman, uhum. E que causou grandes problemas para o George Reeves, né? É, porque ele foi eternizado como Superman apenas, né? E a própria emissora, né, a produtora, meio que forçou um pouco a barra com ele para que ele, na vida real, fosse também como Superman, né? Agisse, né, tipo, fizesse aparições públicas como se fosse o Superman ou Clark Kent e tudo mais, e isso fez grande mal a ele, né? Porque ele tava perdendo a identidade própria dele para viver a vida do Superman. É. E tanto é que ele não conseguiu nunca mais, ele não fez nenhum outro papel, né? Ele não conseguiu desvencilhar-se da imagem do Superman. Ele foi Superman até o final da vida, tragicamente, com o suicídio dele, né? Exatamente. A gente pode falar de antes, né? Teve a primeira aparição na TV foi da animação dos estúdios Max Fleischer. Isso, é verdade. Foi uma série que foi bem produzida, né? Eram 17 episódios, não era? Foram muito bem produzidos. Até hoje. Era uma animação à frente da sua época, viu? É. Até hoje é uma obra de arte. Está disponível para o pessoal na internet assistir. Exatamente, você pode assistir. E serviu de inspiração para o Bruce Timm criar a Batman Animated Series. Você viu, foi aquele estilo de animação um pouco caricato, aqueles traços mais firmes, um pouco diferenciados, foi dessa animação do Superman que serviu de inspiração pro pessoal da Warner, especialmente o Bruce Timm, produzir o Batman Animated, que foi o sucesso que foi, né, em 92, logo depois do filme do Batman, de 89. É, ainda fazendo um... já que estamos retrocedendo... Eles pegaram os mesmos dubladores que faziam a série de rádio do Superman, pegaram aqueles mesmos atores, vamos dizer assim, para fazer a dublagem dos desenhos, né? Que, aproveitando a popularidade que já era. No rádio, foi lançado em 1940 lá. Em menos de um ano já tinha uma audiência de 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos ouvindo o programa. Aí, em 41 saiu o desenho e esses mesmos dubladores foram para pro desenho, né? Muito legal. Sabia de uma curiosidade? O dublador do Superman, ele perdia a voz durante a gravação do programa. E para justificar, foi que surgiu a Kryptonita. Ah, é? Isso eu não sabia. O cara perdia a voz. Porque foi no rádio mesmo que surgiu a Kryptonita e o poder dele de voar, né? Até então ele não voava. Exato, mas a Kryptonita enfraquecia ele, então eles justificavam o cara perder a voz. E na época era o Kimetal, né? Uhum. Kimetal. Ah, é verdade. Não era a Kryptonita ainda. Isso eu acho muito interessante no personagem, sabe? Do tipo, várias outras mídias contribuindo com uma ou outra coisa para construir toda a mitologia dele, que tá válida hoje, né? Em todo canto, se falar de Kryptonita, todo mundo sabe, como o Leandro comentou, do poder de voar que nasceu aí e foi incorporado pelos quadrinhos. Então, tudo foi seguindo dessa maneira, foi muito legal. É, para uma época que as coisas não eram tão interligadas como é hoje, né? Tudo, em todas as mídias e tal. Ali ficou bem, bem casado, todas as... impresso, rádio, TV, cinema, tudo seguiam a mesma sequência ali, né? Outras aparições dele na TV, o que teve? Teve também aquela série, aí depois a gente aí daria um salto muito grande, né? A gente já estaria indo lá para os anos 90, com as aventuras de Lois e Clark. O Jim Kane, que interpretou o Superman. É. E teve até uma boa audiência na época, apesar de não mostrar muito o Superman usando seus poderes, né? A série focava muito na relação entre o Clark Kent e a Lois Lane. É. Tanto é que a série foi cancelada logo depois do casamento dos dois, né? Isso. Aí perdeu muita audiência. Isso. Um fator interessante até que desencadeou aí, já fazendo um link com os quadrinhos também, é que nos quadrinhos estavam querendo casar o Clark com a Lois. Só que aí eles ficaram sabendo que os roteiristas da série, Lois e Clark, iam fazer isso. Então, e demora, nos quadrinhos não dá, não vai ter pra fazer, então vão ter que fazer outra coisa. Aí, e os roteiristas do Superman, na época, nos quadrinhos, já tinham planejado tipo um ano de histórias, com, já com casamento, as aventuras pré e pós casamento. E quando veio essa bomba de que a série ia antecipar, ia fazer isso e tal, eles falaram, puxa vida, o que, que nós vamos fazer então? Aí numa brincadeira na reunião, não lembro se foi quem é que foi, acho que não foi o Dan Jurgens, não lembro qual dos roteiristas, ela falou, ah, vamos matar ele então. E nessa brincadeira aí que a ideia desenvolveu e criou a saga da morte do Superman, que deu um boost aí na popularidade do personagem, que estava meio em queda, assim como todos os outros personagens mais clássicos na década de 90, por conta dos heróis motherfucker lá da Image, né? É. Por que não, né, cara? Por que não? Ah, não, não vamos casar ele, não. Não, deixa pra lá, não casar, vamos matar. É, né? Melhor pra ele, né? É, talvez, né? Não, vamos fazer isso com o cara, não, pô, vamos casar. Sacanear, vamos matar, não, né? Não, não, não. Não, ó, vai ser muito mais light. Vamos matar, mas antes de matar, vamos dar uma surra bem dada nele, com um cara bem escroto, e vamos matar. E aí, depois de matar, a gente faz ele aparecer, né? Com queixo de parafuso, moleque retardado. Ciborgue. Clone. Ciborgue é queixo de parafuso, é clone. Queixo de parafuso. E. Né? Armadura, homem de ferro. Homem de ferro, lá vem o negão, cheio de paixão, né? Que é o Man of Steel. Mas eu ouvi falar que eles estavam, numa das reuniões, eles estavam tão de saco cheio do público ter virado as costas pro Superman. Ah, por que também, né? Vocês não querem o Superman? Se vocês acham que o Superman não serve, então vamos matar ele pra você ver se com ele morto vocês vão dar valor pra ele, né? E quando essas quatro versões do Superman. É porque tinham quatro roteiristas ali que escreveu, cada um escreveu uma sequência, né, da morte dele. E aí, na indecisão de qual escolher, decidiram unir as quatro ideias lá, né? Por isso que tinham os quatro Supermans. Nossa, que crise criativa, né, cara? E na década de 90... Essa revista foi foda, né, cara? A Morte do Superman foi a primeira revista com relevo na capa e laminada. Eu me lembro, acho que foi a primeira notícia de quadrinhos, assim, que eu cheguei a ver na TV. Que eu... Poxa, lembro que é verdade. Fantástico. Eu vi no Fantástico falando da morte do Superman. Não, imagina, Leandro, faz a voz do Cid Moreira anunciando a morte do Superman. Essa semana morreu Superman. Coincidentemente, aí no rodapé, Clark Kent também. Todos se perguntam, onde está Clark Kent? Ah, na cabine de telefone, né? É triste. Mas a notícia deu impacto, hein? Então. Deu impacto. Aí isso viram que dá certo matar? Vamos matar todo mundo agora. Não, aí começou, né, na DC. Aí o Batman ficou paralítico, o Aquaman perdeu a mão, o Lanterna Verde pro vilão. Tô louco. Não, cara, ó, se o Superman não tem muito no respeito, o Aquaman para por aí, né? Aliás, eu tenho uma pergunta pra fazer pro cast. Quem é ou quem foi Jordan Elliott? Jordan Elliott? Peraí, que Não vale colar. Não vale colar. Não vale colar. É o carinha do filme do ET lá, ó. Elliott! Ah, eu sei quem é. Agora é verdade, falando de Alan Moore agora, né? Ah, puta, colou. Tá louco. Lembrei eu tenho aqui o grande clássico do DC com as obras do Alan Moore e tem ela no meio. Jordan Elliott. Ainda não sei. Lois Lane, ó. Superman 423. Quando um repórter entrevista Lois Lane, então casada com um homem chamado Jordan Elliott, para uma matéria sobre os últimos dias do Superman, ela começa a explicar o que havia acontecido para que o herói desaparecesse 10 anos antes. Após muitos confrontos, Superman e a cidade Metrópolis inteira viviam dias relativamente tranquilos, com os quatro mais perigosos inimigos do personagem inativos. Brainiac, na época, já havia convertido todo o seu corpo numa estrutura robótica, havia sido danificado, além do reparado. Lex Luthor havia desaparecido há anos. Terra-Man, olha o nome, e o Parasita haviam se destruído um ao outro. e segundo a própria Lois, parecia não haver mais contra quem lutar. Olha isso. Então Superman passou a se dedicar à realização de pesquisas no espaço, com a alcunha de Jordan Elliot. Pra quê, né, cara? Clark Kent, pra quê? É, na, é, essa história aí, na verdade, é muito legal, porque quando a DC, completando 50 anos, fez a crise nas infinitas terras e ia recomeçar seu universo, e passou pro tipo, o Frank Miller vai reformular o Batman, George Pérez vai reformular a Mulher Maravilha, quem que vai reformular o Superman? O Clodovil vai reformular o Aquaman. Se for verdade isto, Kaká, você me aguarde, que toda vez que você vir eu vou te arrasar. Vamos lá. O John Byrne ficou com o Superman. O John Byrne, que estava vindo de uma fase muito boa na Marvel, os X-Men da Marvel, né, na época com o Chris Claremont, né? Uhum. Aí ele estava com um grande nome na época, pegou o Superman. E já foi, e contaram, já sabia-se lá na DC que vai mudar o universo DC inteiro, o Superman não é mais esse, não sei o que lá. E o Alan Moore ficou pistola. O Alan Moore era um cara, um entusiasta do Superman clássico, do Superman que todo mundo conhecia há décadas, né? E falou assim, não, eu posso provar que esses elementos aí que todo mundo tá falando que é infantil, que é ridículo, que dá pra fazer, dá pra escrever uma boa história. Ah, vá, né? O Alan Moore escrever uma má história é uma coisa meio impossível, né? É impossível. E aí ele pegou e escreveu essa, do tipo, essa história, né? O que aconteceu ao Homem do Amanhã é a última história do Superman pré-crise e roteirizada pelo Alan Moore e desenhada pelo Kurt Swan, que foi o cara que mais desenhou Superman até hoje. O cara desenhou por muito, décadas e décadas, foi o desenhista oficial do Superman. E é uma história muito legal. Eu tenho ela aqui, do tipo, ele pega como se... ele pega quase que assim, a mitologia do Superman ali, os vilões e tudo mais, leva tudo para um grande evento ali para mostrar o fim do Superman, né? É quase que uma despedida do Superman, daquele Superman mesmo, que é tipo uma época, uma era do Superman acabava ali. Ia começar outra, tal, nova fase e tal, mas o Alan Moore quis dar uma grande despedida. Tem uma outra história muito boa do Alan Moore também, do Superman pré-crise, que é para o Homem que Tem Tudo, em que os amigos heróis do Superman vão levar presentes de aniversário para ele. E ele enfrenta eles, chegam à Fortaleza da Solidão e encontram um Mongul com uma planta, a Clemência Negra. Corrija-me se eu estiver errado aí, os fãs, nos comentários. Não lembro se era esse o nome. De que ela, na verdade, ela era um parasita que dava para a pessoa a ilusão de ter o sonho da sua vida. Você vivia o sonho da sua vida. E no Superman, o sonho da vida dele era viver em Krypton, né? Do tipo, ele viver no planeta que ele não conhecia, na verdade. Lá ele, em Krypton, ele era casado, o pai dele estava vivo, ele tinha um filho. Essa história é tão marcante assim que foi usada na animação da Liga da Justiça, no Liga da Justiça Sem Limites. Adaptaram, o Bruce Timm adaptou esse roteiro aí, porque a história é muito legal mesmo. É interessante que uma hora que o Batman tenta libertar o Superman daquilo, a planta pega, parasita o Batman, e aí o sonho do Batman era no dia do que os pais dele foram assassinados, que o bandido vai lá atirar nos pais dele, o pai dele revida e consegue desarmar o vilão, o bandido, né, o assaltante. E aí, ou seja, o sonho da vida do Batman era não ser o Batman. Essa história aí foi relançada pela Panini, né? Agora no começo do ano, não foi? Essa aí do também não sei, eu tenho ela com o Homem de Aço, não é? Tá nas bancas agora esse mês. Ah, é? Formato americano. Eles encadernaram ela, né? É. É que o original é o Homem do Amanhã. Eu tenho ela no encadernado da Panini, um grande clássico, que é o da várias obras do Alan Moore. É. Que é só histórias do Alan Moore. É o gibi bom, viu? O que acontece com o Homem de Amanhã, né? Isso. Que era da Superman 423 até a Action Comics 583. E Action Comics 583, isso. São duas edições aí que marcam o fim do Superman pré-crise. Uhum. E é Clemência Negra mesmo o nome Clemência Negra? Opa. planta alienígena. Estou tão errado, então não estou tão errado. É isso mesmo. Aliás, quantos nomes o Superman já teve, vocês já sabem? Quantos nomes? O Homem de Aço. Codinomes conhecidos, vocês têm uma ideia? Bom, opa. Homem de Aço, pergunta. Superman. Azulão. Azulão. Kid Mumu. Não, Kid Mumu não. Tô louco. Mumu não. Kryptoniano, Homem do Amanhã, Jordan Elliot, o último filho de Krypton, agora, Supernova. Supernova? Cara, não me pergunte por quê. Superboy e Superman Prime, que provavelmente descendia de Cybertron e não de Krypton, né? Da linhagem de Optimus Prime, ele era Superman Prime, com certeza. Isso, Superman, Superman Prime aí é da Crise Infinita aqui. Isso. Era o Superboy da Terra Primordial. Ah, não era Transformer? Não era. Não era. Que virou vilão, era um vilão. Que entrou na Tropa Sinistra também, né? Corrige-me se eu estiver errado, André. Entrou na Tropa Sinistra. Fez estrago esse moleque. E só mudou o nome pra Superman Prime por causa do problema legal que as famílias do Jerry Siegel e do Joe Shuster movem contra a DC. E elas conseguiram o direito do Superboy. Alega-se até que a época que o Superboy morreu na Crise Infinita teria sido por causa disso. Que elas viraram detentoras do Superboy. Então a DC não podia usar o nome Superboy também. Realmente o problema dele. Muito. Realmente o problema dele era não ser legal, né? Maldade. Essa briga da família Siegel e Shuster rendeu bastante coisa, né? Aquele seriado Smallville. Verdade. Em 2001, isso. Teve que omitir muita coisa da a palavra Superman, o símbolo do Superman, que mais? O final do episódio do seriado não mostra enfaticamente o Superman, não se fala o nome Superman, né? Usam tantos outros apelidos por causa dessa briga. E parece que nesse filme novo, que vai sair agora, houve uma pressão. Porque parece que haveria alguma perda de direito ou de qualquer benefício se não houvesse a gravação desse filme, a produção desse filme, nesse período de tempo. Então até eles, não, o filme não se chama Superman, se chama o The Man of Steel. Mas o filme faz citação, fala... Ah, o filme é um filme de Superman, só que aí, lógico, foi uma questãozinha aí que levantou uma poeira, baixou, depois tocaram o barco, né? Aproveitando que você comentou do Smallville, já que a gente está seguindo uma ordem meio que cronológica, né? Smallville foi um seriado que trouxe de novo o Superman à popularidade, né? Foi muito bom no começo, né, cara? Depois ele começou a virar uma malhação. Até a quarta temporada, assim, até que foi legalzinho. A segunda temporada eu gosto muito, quando tem a participação do Christopher Reeve, que ele descobre que ele é kryptoniano. Eu achava legal. Ele é um cientista, né? Isso, o Dr. Sun. Até essa temporada foi muito legal, mas depois começou a virar malhação com superpoderes. Aí todo mundo tinha superpoder lá, né? Todo mundo era contaminado por kryptonita. Só faltou uma vaca contaminada por kryptonita. Tinha umas, né? Então eu vou fazer mais uma pergunta para o cast. Eu tô fazendo isso aí de casa, cara. Eu tô afim, cara. Hoje eu tô tinhoso com o negócio aqui. Quantas kryptonitas já existiram no universo Superman? Bom, tem ideia? Quantas cores e o que elas faziam? A kryptonita verde normal deixa ele fraco. A dourada tira os poderes dele. A vermelha deixa ele sem vergonha? Deixa ele mal. Não, sem vergonha é a rosa. A rosa deixa um kryptoniano com tendências afeminadas. Não, eu não inventei isso. Tá escrito aqui. Ô, louco. Tem uma kryptonita azul também, não tem? A azul faz mal só pro bizarro. Mas no... É verdade. O Superman, ela faz bem. Então, faltou alguma? É a branca. É letal para a vida vegetal. sei de onde, né? De Krypton, é. É. Tem a anti-Kryptonita. Se ele comer uma salada, já é. É. Ó, a dourada, o William falou, né? Que é o mais raro isótopo de Kryptonita. Ouro de Kryptonita. É, cara. Ela tira permanentemente os poderes dele, né? Exatamente. Pra sempre. E tem a Kryptonita do Facebook, que é a Kryptonita Joia. Ela foi criada pelo interno da Zona Fantasma Jax Ur. Essa não é realmente a Kryptonita, nem mesmo radioativa. Ela é uma pedra que permite aos internos dessa Zona Fantasma poderem influenciar o mundo fora da Zona Fantasma. Ah, foda-se, isso aqui não serve a nada. Em Smallville, eles adotaram mais ou menos essa regra de Kryptonitas, tá? É, apareceram duas, né? Ou apareceu alguma outra cor. Eu vi só a verde e a vermelha. É, teve alguma outra? A verde é letal e a vermelha deixa ele revoltadinho. É, deixa ele bad boy. Tem a preta, que divide ou une o lado bom e o lado mal do Superman. A prateada, que cria ilusões na mente dele. A azul, que inibe os poderes dos kryptonianos sob o sol amarelo. Ok, e quando que o sol não vai ser amarelo? E a dourada. Em Krypton? Ah, mas Krypton já foi, né, cara? É, em na série Smallville, a vermelha chega a aparecer, né, numa vermelha parte. Tem, ele tem uns episódios que ele fica mal lá, que ele usa o anel com a kryptonita vermelha, isso. Cara, Lex Luthor... E a verde que é o que mais tem, mais kryptonita verde aqui na Terra do que eu acho que tinha em Krypton, né? Falando em animações ainda, a gente tem o senhor desenho também do Superman, que eu acho que, entre todos os desenhos animados, assim, em específico só dele, pra mim, é o melhor mesmo, o Superman Animated, também pela mão do Bruce Timm, do Paul Dini, da mesma equipe que fez o Batman Animated, que é o senhor desenho do Superman, né? Pegaram acho que o melhor do Superman de cada mídia aí que ele já tinha aparecido e criaram um universo todo dele ali. Muito interessante o desenho. E em contraste com a Metrópolis, que é apresentada nesse desenho, é toda futurista e tudo mais, e vive... E aparentemente seria um universo à parte, né? Eles criaram todo um universo DC da animação, que caminhou depois para a Liga da Justiça. Então, ao mesmo tempo que existia aquela Gotham City, com aquele visual de década de 30, convivia no mesmo universo que aquela Metrópolis, que tinha um visual futurista. Tanto que teve episódios em que o Batman fez aparições no desenho do Superman e o Superman foi para Gotham. Então teve umas aparições muito interessantes aí dos dois personagens, os melhores do mundo, né? Os World's Finest. E daí surgiram longas metragens também, seguindo esse mesmo tipo de animação, né? Esse formato, né, de animação. Tem o desenho do Lanterna Verde, né? Uma longa-metragem também, seguindo essa mesma orientação, esse mesmo caminho, que é uma animação muito boa, né? Se tivessem feito o filme tão bom quanto o desenho... É verdade. Teria sido um sucesso. Também tem um longa-metragem da Liga da Justiça também, né? Animado. Que acho que é um longa-metragem de 1h30 também. Agora eu não consigo lembrar o nome, né? É, teve um que, na verdade, usaram os 3 episódios, seria o piloto do desenho animado da Liga da Justiça, que foi o que levou os heróis a se unirem, uma ameaça comum, mais ou menos aquele mesmo esquema que é da Liga da Justiça mesmo e dos Vingadores, né? Uma ameaça grande demais para um herói sozinho lidar. E aí decidiram unir-se. Mas teve também um outro que era da invasão dos Tanagarianos. Os Tanagarianos invadiram a Terra e até colocou em xeque a lealdade da Mulher Gavião, que fazia parte da Liga no desenho animado. E foram uns outros longas que têm sido feitos aí, que a Warner, infelizmente também a Warner, a divisão de animações direto para home video da Warner aí foi fechada, agora com o fim da adaptação do Cavaleiro das Trevas, e agora a última que acho que vai sair, que é da Flashpoint, do Ponto de Ignição, e que aí adaptaram vários arcos famosos da Liga, do Superman também, chegaram a fazer. Umas curiosidades interessantes desse desenho animado da Warner, da Bruce, do Bruce Timm, Paul Dini, é que o universo DC que eles criaram teve identidade própria, tanto que o Batman é o primeiro herói do universo, não é o Superman. Tanto que até no episódio, no início da série do Superman, quando o Clark tá conversando com os pais dele pra decidir que ia querer usar a identidade heróica e tudo mais, a mãe da Martha Kent fala pra ele: ah, mas seria bom que você se apresentasse pro público, falasse tudo mais, não quero que pense que você é que nem aquele maluco de Gotham. Então o Batman foi o cara que iniciou a era heróica, né? Porque exatamente foi a primeira animação, né? Isso foi muito interessante. Seguiu a animação também, teve um do Shazam, né? Superman Shazam. Teve, foi a adaptação de um arco de quadrinhos também, se eu não estou enganado. É, um arco do Jeff Loeb. É, né? É, o cara que conseguiu estragar um monte de... Fez coisa boa. O louco, o cara fez coisa boa. Longo Dia das Bruxas. Ah, fez nada. É, ele fez coisa boa. Fez o Superman das Quatro Estações. Ainda de... Adaptaram esse arco Superman. Esse arco que tem o Shazam é um arco do Jeff Loeb, que é do Superman e Batman. Ah, com isso. E o Lex Luthor é o presidente. Quando o Lex Luthor é presidente, ele decreta que os dois são fugitivos. E aí ele põe os heróis que são partidários ao governo de capturar eles. Inimigos públicos, né? Inimigos públicos, isso, inimigos públicos, bem lembrado do nome. Depois saiu o Apocalipse, né? Apocalipse. Teve também aquele Superman contra a Elite, um arco do Grant Morrison, muito legal. Esse arco nos quadrinhos é muito bom, né? Justiça para a Elite. Na verdade, é a Liga da Justiça contra a Elite. É um arco excelente do Grant Morrison na Liga da Justiça. Lá o Superman, ele sai um pouco da linha de bom mocinho, né? E ele mostra o quanto ele se contém, né? Na verdade, quanto os outros vilões que ele enfrenta, e, na verdade, o quão poderoso ele é e o quanto ele se contém. Sim. Tem que disfarçar, né? Faz uma lobotomia no cara. É, com a visão de calor. Puta, mano. E na sequência, acho que veio depois o Superman Returns, né? Aquele filme bom, né? Ah, Superman Returns. Eu queria que vocês falassem disso. Queria. Superman Returns. Você tem boas recordações dele? Tenho ótimas. O dinheiro mal empregado no cinema. Tá, vamos lá. Não foi tão ruim, porque... Pô, cara, eu fui com uma expectativa altíssima. Afinal, ia ver um filme de Superman no cinema, cara. Eu não tinha visto isso, né? Nascido em 78, o último filme de Superman foi em 87. Mas, putz, já nem, né? Já nem vale a pena. Nem vale a pena. Superman 4, né? Superman 4. Era 78 o 1, 80 o 2, 83 o 3 e 87 o 4. De repente, pá, veio novo Superman, entrou lá o sócio do Giannettini, né? Hã? Ninguém nunca viu o cara, falou, vamos lá, vai ser legal. Kevin Spacey de Lex Luthor, ai meu Deus, vai acabar com o cara. Cara... O filme tem um filho do Superman, cara. Não pode. Você tem que analisar esse filme. Tem que analisar esse filme como se você estivesse assistindo ele com a inocência do pessoal de 1978. Não, cara, inocência. Chama o Drauzio Varela, ele vai explicar pra você como é que funciona a biologia da. Ele é uma homenagem, né? É uma homenagem aos primeiros filmes. Ele nem é levado em consideração, né? Mais uma homenagem, né? Mas é que provavelmente eles pensavam que isso pudesse gerar alguma coisa, tipo uma sequência com o Superboy. Mas o filme arrecadou uma grana legal até, cara. Teve. 391 sim. Milhões de dólares. Ah, tinha muito saudosismo envolvido, né? Tinha. Homem de Ferro, por exemplo, faturou isso em 2 dias. Tudo bem. É, mas é outro naipe, né? Mas uma coisa que vocês vão ver mudar bastante é esse que tá lançando essa semana aqui. Que pra quem tá ouvindo o cast, talvez vai falar, pô, mas isso aqui eu assisti semana passada. Ou foi o ano passado, ou há 10 anos. Ou vai ser, né, dependendo se o William já... Se o André conseguiu a máquina do tempo, né? Ah, é verdade, o André. Pois é, financiaram vou lá na caixa amanhã. Mas esse filme vai mudar essa história de bilheteria, viu? Mudando a história do Superman já me ajuda. Bilheteria... É, a coisa foi boa, a coisa já encomendaram o segundo já, né? Então, e foi muito bem baseado o filme, né? Não foi simplesmente aquela, não pegaram aquela história exatamente do quadrinho e tentaram fazer o filme exatamente o que o público conhecia do Superman. Fizeram uma... Eles deixaram um Clark Kent, até onde os trailers que eu vi, os teasers que eu vi, eles deixaram um Clark Kent mais, sei lá, mais cosmopolita aí, um negócio meio que mochileiro, trabalhou, passou por vários lugares, ao invés de ser o jornalista do interior, né? É, ele teve... ele não vivia, não saiu da fazenda dos pais dele e já foi para a cidade, né? Ele já tinha uma boa carga de vida, assim, antes de conhecer a metrópole, né? O que dá pra gente ver, parece, pelo menos o que eu tenho lido até o momento, que eles pincelaram, pegaram várias coisas importantes da mitologia do personagem também e incluíram, né? Do tipo, acho que Krypton, ao que parece, pegaram bastante coisa do John Byrne lá, daquele planeta com poucas emoções, os kryptonianos um pouco mais... vamos dizer assim, pessoas que não ligam muito para sentimento, não sei o que lá, com um planeta meio complicado. Isso. E tem uma explicação, eles colocaram muito bem explicado por que acontece isso, né? Desde a concepção dos kryptonianos, como que nascem os kryptonianos e tal. Eles são meio que fruto de engenharia genética, né? Isso. Ah, isso é bem John Byrne. Isso é John Byrne. A origem dele ficou muito bem explicada, e tanto é que explica por que ele... tem um uniforme, né? Até hoje a gente achava, pô, ele tem que usar aquela capinha, mas por quê? No filme explica por quê que ele tem poderes aqui na Terra e em Krypton eles não tinham poderes, né? Cara, se foi assim por causa de John Byrne, imagina se fosse Frank Miller. Então, o Frank Miller fez Miller um lá. Kryptonianos ia nascer aonde? Em Esparta? Não, eles iam nascer na cidade, em qualquer cidade, porque a cidade é uma dama vadia que domina, olhando pelos seus fios, seus postes. Ia ser tudo preto e branco, assim. Né? E o pai dele ia ser o Marv. Tem que ir, né? Tem que ir o suficiente. Ah, sim. Mas, e esse último filme, Man of Steel, ele não é só... O roteiro dele foi muito bem trabalhado, efeito especial tá absurdo. Pessoal que gostou de Vingadores, o nível de ação do filme com a ajuda de efeitos especiais está tão bom quanto, se não até um pouco melhor, dependendo de algumas cenas. Lógico que é questão de tecnologia, né? Passa um ou dois anos, tecnologia consegue melhorar, evoluir muito em questão de efeitos visuais, né? Eu imaginei, assim, quando eu assisti Matrix... Eu, nas lutas do Neo, eu falei, porra, olha lá o Superman. Superman tem que ser assim. E você vê isso. E pelo que eu tô vendo aí, o negócio vai superar a Matrix. Então, e você vê quebra-paus naquele estilo mesmo. Só que muito melhor. É o Zack Snyder, né? É, então. Só que é bom que tem a batuta. Teve um meio que ali por trás ali o próprio Nolan, né? Mais é, ali pra dar um roteiro bem embasado, né? E o Goyer, né? Que é do Batman mesmo, né? Do Cavaleiro das Trevas e tudo mais. Então teve uns caras de responsa aí também aqui. A Warner deixou, acho que, em boas mãos. O Zack Snyder ficou meio que, né, só recebendo ordens, eu acho que ali na coisa. Né? tomou conta da fotografia. Ficou estagiando. Não larga na mão desse cara que ele vai fazer besteira. Põe não, deixa. O visionário, né? Agora eles não chamam mais ele de visionário, você viu? Eles não... Por que será, né? Mas recomendo, viu? Eu não gostava do Superman. Tinha perdido já a esperança de assistir algum filme bom do Superman. Mas depois desse O Homem de Aço, mudou completamente minha concepção do personagem. Não é a minha ideia sobre o personagem. E voltei a gostar do azulão de novo. Eu vou assistir então, quem ainda. É fã? Eu vou assistir ainda. Quem é fã vai gostar. Quem não é, também, viu? É? Vamos lá, vamos ver. Você vai junto comigo, tá? Eu vou de novo no cinema, não perco. Olha, tem uma história que a gente não falou aqui, mas que eu acho que seria o melhor filme de Superman de todos os tempos, que é o Paz na Terra. Cara, eu... Apesar de falar muito mal do Superman, cara, eu sempre acompanhei as histórias dele, tem as principais edições, tem tudo guardado aqui, né? Pra mim, a DC é mestra em fazer edições especiais e a Marvel em edições regulares. A edição Paz na Terra, Superman Paz na Terra, era uma vontade que eu tinha de ler, algo que tinha que ser... É a resposta pro Superman, definitivo. Porque, pô, a gente já falou aqui, com o passar do tempo ele foi evoluindo, cada roteirista que passava deixava ele mais foda, agora ele tem isso, agora ele tem aquilo, agora ele voa, agora ele senta no canhão e aí por aí vai, né? E, pô, beleza, o cara é o mais foda de todos. Ele só não é foda quando tá no desenho da Liga de Justiça. Né? Que aí o Batman usa o superpoder de emburrecer todo mundo e, né? E o Superman fica pior que o Hulk. Mas Paz na Terra, cara, é a história que ele conta, falando, se o cara é tão foda, por que ele não combate quem realmente ameaça a humanidade, seria o protetor da humanidade, né? Quais são as ameaças que a gente tem? É guerra com ditadores daqueles micro países fascistas, fome na África, né? As ameaças de má distribuição, né, da comida no mundo, enfim, a politicagem, a pobreza. Por que o Superman não vai combater isso? Fala assim, ó, moçada, acabou a palhaçada, ó, eu sou o juiz Dredd aqui da parada, tá? Ninguém consegue fazer nada comigo, e o negócio é o seguinte, a partir de agora eu sou o imperador do mundo, não é isso, mas... A partir de agora é o seguinte, ó, nossos maiores problemas são esses e eu vou acabar com essa parada. E ele e conta a história dele tentando fazer isso. E ele viu que o maior vilão da humanidade é a própria humanidade, cara. Ele não precisa de Lex Luthor, de Brainiac, dessa papagaiada toda, cara. A maior ameaça da humanidade é ela própria. E ele percebe isso, cara. A hora que ele percebe isso, pô, dá dó de ver a expressão. Quem faz a revista também é um artista de primeira grandeza, né? Uhum. É o Alex Ross, e quem faz o argumento é o Paul Dini. Paul Dini, pra quem tá reconhecendo o nome, é o cara que desenha, é o cara que escreve tanto episódio do He-Man quanto colabora com Lost, né? O cara faz tudo. Essa dupla, cara, conseguiu materializar isso. Tem uma cena aqui do X-Men, cara, do X-Men não, né? Do Superman. Ele tá sentado, cara, numa agonia. Ele olha pra mão dele e fala: caramba, né? Posso fazer tudo, né? Posso fazer tudo e não dá certo, cara. Ele tá cabisbaixo, com a roupa meio Clark Kent, meio Superman, assim, putz, né? Ah, essa imagem é icônica, né? Que ele tá sentado no sofá, desanimado, tá só com a camisa aberta, né? Sentado no sofá, assim, com os óculos na mão, não é isso? Não, ele tá de triste. Óculos ainda, ele fala assim, né, pô, será que eu achei mesmo que daria certo? Sabendo que eu sei da natureza humana, por que que eu acreditaria que todos aceitariam de boa vontade o que eu tinha pra oferecer? Talvez eu não estivesse dando o presente certo, cara. Ele resolveu dar pra essas pessoas aquilo que elas precisavam. Né? Pô, isso, ó, é top 5 das revistas que eu já li. Me surpreende, o Superman tá nessa lista dos 5 melhores, mas felizmente ele tá com essa história e, cara, o respeito que eu tenho pelo personagem é por causa dessa história, principalmente, porque eu acho que ela conserta muita coisa e seria assim, se tivesse que ter um filme final sobre o Superman, tinha que ser gravado isso. Recomendo fortemente. E o formato da revista era bem legal, né? Ela era grandão, grande, né? Não é... formato jegue, né, cara? É enorme, então. O negócio. Pô. Não cabe, não cabia nem naquela estantinha. Não cabia na estante do Fernando, lá na banca, cara. Então. Aproveitando esse link aí do Fábio, comentando dessa grande história do Superman, eu convidaria todos nós do cast aí para comentarmos do tipo, ó, quem não conhece nada do Superman, eu sou leigo, não tenho nada, eu quero saber conhecer o personagem, quero saber a essência do Superman. Que histórias vocês recomendam do Homem de Aço para quem quer, vamos assim dizer, ir preparado para ir ver o Homem de Aço lá no cinema. Pra valorizar a mitologia dele, tem a muito boa que é o Grande Astro Superman, recentemente publicada, coisa da... recente, quer dizer, recentemente, da década dos anos 2000 aí. Ela saiu em formato em seriado, depois foi compilada há pouco tempo pela Panini, em que o Grant Morrison pega o... ele gosta, o Grant Morrison é um fã da Era de Prata, né, daquelas histórias mais ingênuas um pouco do Superman, mas ele compila, ele faz uma síntese do personagem de tal maneira que vamos a sua maneira, né, da forma que ele coloca lá, explica também o que é o Superman, o que é, onde, por que que ele veio, por que que ele é daquele jeito, por que que ele faz o que ele faz, qual que é o destino dele para a humanidade, o papel dele na humanidade e tudo mais. Pegando exemplos e ícones e personagens de uma época bem mais simplória, ele representa tudo muito bem. E, inclusive, foi muito essa história, essa aventura, essa grande aventura do Superman, foi muito elogiada. Tem uma cena icônica em que ele salva apenas com palavras. Ele não é uma menina que estava tentando cometer suicídio. Não é que ela pula e ele pega ela no ar e salva ela, salva a menina, né? Não, ele encontra a menina à beira de saltar e numa simples conversa dele com ela, ele a impede de... ele mostra pra ela que não tem por que se suicidar. Se eu não tô enganado, corrijam-me também, essa cena ficou tão famosa que uma leitora, acho que uma menina também, que estava realmente pensando em se suicidar, ao ler essas páginas, desistiu de fazê-lo. É verdade. E mandou isso para os editores da DC na época. Então vocês veem que o Superman salva vidas na vida real também, né? Ele também mostra a magnitude do herói que ele é, né? Do personagem que ele é. E uma outra parte muito interessante dessa história é ele fala assim, se casa com o que o Fábio estava contando do Paz na Terra, que ele fala, e se eu não existisse? E se existisse um mundo que não houvesse o Superman de verdade, né? É muito interessante, ele vislumbra uma terra lá, ele mais ou menos seria a nossa, né? Mais ou menos, e que o Superman não existe Krypton, não veio, seria o nosso mundo onde não existe super-heróis. E é muito bonito também a maneira como aquele mundo cria o seu Superman, que é como a gente criou o nosso. Isso chama bastante atenção também, né? Quer falar alguma, André? Eu quero. Pra quem quer saber do Superman, bom, a origem do John Byrne, eu acho eu vi alguma coisa à venda ainda pela internet, mas tá meio que quase esgotando, que a Mythos fez um encadernado. Eu acho que ela é uma base que foi muito utilizada aí pro filme novo. Tem aquela origem também que o Mark Waid escreveu, mais recente, que deu uma atualizada no conceito da origem do Superman, a relação dele com o Lex Luthor. E uma história do Superman que eu gosto demais, na verdade, ela fala sobre o que significa ser o Superman, né? É do Kurt Busiek e do Stuart Immonen, que chama Identidade Secreta. É a história de um rapaz chamado Clark. Os pais dele tiveram a grande ideia de batizar ele de Clark Kent, e ele é caçoado na escola na vida toda porque ele tem o mesmo nome do Superman. E um dia ele se depara num sumiço. Ele gostava muito de escrever, e ele some para acampar e fica a sós com as ideias dele. E ele se depara portador dos poderes do Homem de Aço. Ele voa, ele tem vulnerabilidade. Aos poucos ele vai ganhando os poderes do Homem de Aço. Então essa história, ela faz uma homenagem excepcional ao mito do Superman, né? A história é linda, a arte do Immonen é excepcional, ele é um cara muito versátil nos desenhos, né? E nessa obra em especial, ele teve um zelo, um capricho nas artes, de uma maneira mais realista, e a composição gráfica da obra é excepcional. Eu admiro demais essa história. É uma das minhas preferidas, apesar de não ser exatamente o Superman. Ele age como o Superman, meio que às escondidas durante a história. Ela faz mais que é uma homenagem ao mito do Superman. Que, na verdade, o Superman, ele... Acho que não é opinião só minha, né? Mas eu acho que ele é o ideal do super-herói, né? Ele é um ideal. Então, não pode ter algum que copia, algum que tenha poderes similares, mas ele acho que transcendeu o termo de super-herói. Pode ter tido fase ruim pra cacete aí, década de 90, década um pouco antes, que teve aquela época que ele se exilou no espaço, as sagas da DC. Na maioria das sagas da DC ele apanha pra caramba, ele não usa tudo que ele pode. Tipo, Invasão, Crise nas Infinitas Terras, Crise Infinita, as várias crises que a DC fez. E ele apanha pra caramba, mas eu acho que essa série aí, ela faz uma homenagem muito legal pro mito do Superman. E recomendo. Aproveitando o seu link aí, falando do mito que ele é, do que ele representa, lembrei-me de outra também. Que não é especificamente só dele, mas que ele tem um papel muito importante, que é o Reino do Amanhã. Respeito. Exatamente. Escrita pelo Mark Waid, também desenhada pelo Alex Ross. Que tem o melhor símbolo do Superman até agora que eu já vi. É bonito, né? E que tecia o Mark Waid, não sei se vocês sabem, ele é fã declarado do Homem de Aço. Ele conta que ele é fã do personagem desde que ele viu o Superman, o Christopher Reeve em 78 no Superman filme, e desde então ele ficou maravilhado com o personagem e realizou o sonho ao se tornar a trabalhar no mercado de quadrinhos, e se diz mais realizado ainda quando pôde escrever o Superman. William, você sabia que ele era estagiário na DC Comics? Não sabia. Ele foi estagiário na DC Comics e ele encontrou, organizando a biblioteca da DC, os roteiros originais do Superman. Queria fazer aquilo virar e a DC cortou ele, sabe? E trocando ideia com Alex Ross, aquele visual que ele coloca no Reino do Amanhã, no Superman Paz na Terra, que é um Superman meio quadradão, queixão quadrado, é uma homenagem que o Ross faz para aquele Superman da Era de Ouro, né? Da Era de Ouro, isso. Uhum. E o Wade foi estagiário da DC antes de ser roteirista, então o cara curte mesmo. Eu não sabia. Mas só para complementar com relação ao Reino do Amanhã, ele, além de fazer uma ode ao Superman e aos heróis clássicos da DC, especialmente os heróis da Era de Ouro ali, a história também ela tecia uma crítica ao próprio mercado dos quadrinhos na década de 90. Nós quatro aqui que fomos leitores de quadrinhos nessa década, eu até comecei nessa década, né? A gente começar a olhar, ver os gibis que a gente lia na década também, quanto lixo tinha naquela época lá. E exatamente quando todo mundo queria aqueles heróis mais, né, bad boys e não sei o que lá, e tá, que mata e de la série, não sei o que lá, o Mark Waid escreveu exatamente isso aí, falou assim: peraí, que mundo é esse que esses aí são os heróis, né? E cadê aquele heroísmo, quando assim, puro e genuíno que necessitaria haver, né? E que nessa história o Superman, depois de ele ver o mundo ficar desse jeito, ele sai de cena e esses novos heróis assumem. E esses novos heróis transformam o mundo num caos, e é aí que ele decide agir de novo. E colocar assim, o heroísmo à moda antiga, corrigir o mundo que ele acha que está errado. E é muito interessante essa crítica, o conflito dele com o Bruce Wayne, né? Tem uma cena muito interessante que o Batman já está mais velho também. Essa série, na verdade, se passa no futuro do universo DC, seria um futuro alternativo lá, em que o Bruce Wayne está bem mais velho, e que quando o Superman vai tentar conversar com ele para se unir a ele, e o Batman nega, né, se nega, o Batman meio que controlava com mão de ferro o Gotham, com os robôs gigantes, morcego, um negócio assim. E ele ainda, ironicamente, ele fala: na nossa época você falava que Metrópolis era um paraíso comparado com Gotham. Aí ele fala: e quem é que tem o paraíso agora? Então, é uma série muito legal, compensa. Saiu originalmente aqui no Brasil pela Editora Abril, em 4 números. E depois teve algumas encadernações, assim. A Panini, não sei, acho que lançou 2 vezes, ou foi uma vez só que ela lançou encadernado inteiro? Ela lançou e teve segunda reimpressão. É, né? Mas vale a pena. Se quiser conhecer também a essência do Superman, leitura recomendada também. Tem um caça-níqueis aí que a gente pode até citar, quer dizer, não caça-níqueis, né, entre aspas, vai, sei lá, mas também um pouco mais comercial aí, que foi a própria morte dele, que a gente comentou já no começo do cast, que hoje em dia não vale mais, com essa reformulação dos 952 aí, ele não morreu mais, né? Pô, mas eu ia botar a minha venda, cara, como que você não fala não vale mais? A Panini relançou os 2 encadernados, o primeiro com até o momento que ele morre, e a segunda parte, que eu acho que é até mais interessante, porque de toda a saga da morte e retorno do Superman, a mais interessante foi o funeral. A que eu mais gostei foi o funeral. A morte é muito pancadaria, sem muita explicação. Lá só o apocalipse, o monstro saindo destruindo tudo e tudo mais, né? Mas eu achei muito legal o funeral, mostrando a dor do mundo pela perda do Superman. Um cara que também, fazendo um paralelo com o que o mundo real aqui estava, ninguém estava ligando mais pro personagem, que ele estava do tipo o escoteirão velho demais, né? O escoteiro mais velho do mundo. Mas, de repente, na hora que perdem ele, a sensação de perda que todo mundo teve, os heróis usando a tarja preta no braço, acompanhando o cortejo fúnebre, foi a parte mais legal, que eu acho que foi o funeral. Funeral para um amigo. É verdade. Yeah. Bom, posso fechar com a última dica? Opa, mande ver. Já tomou. Leitura obrigatória, tá? Para quem é fã ou não é, ou quer ser. Para encerrar a lista de quadrinhos: Superboy B, número 1. Abriu em maio de 1967 pela Editora Ebal. Não é zoação o nome. É fato. É fato. Não perca, tá? A origem de Cripto, o Supercão. E já que estamos falando de Superboy, Superman, tem uma promoção rolando. Bom, pessoal, vamos lá. No começo do programa, a gente falou que a gente tem um patrocinador, cara. Acredite se quiser, edição 5. Oportunamente, olha só, sem interesse algum, tem um patrocinador. O patrocinador nosso primeiro cara que está investindo nessa ideia do nosso Zinecast, é a loja Mundo Geek. Sério? Opa! A loja Mundo Geek falou assim: meus amigos, vocês vão falar sobre o Superman? Beleza. Eu vou te ajudar. Eu tô junto, né? O patrão mandou te ajudar. Ótimo. O patrão, né? O dono da loja do Mundo Geek chegou e falou: olha, meus amigos, tá liberada uma caneca exclusiva de Superman com a capa de Action Comics, número 1, certo? Item de colecionador, pra galera do Zine Acesso fazer uma festa lá e mandar pra alguém, pra um dos 2 ou 3 ouvintes que eles devem ter hoje, não sei, talvez, descontando pai e mãe, deve ser, né? Enfim, e a gente vai fazer uma promoção, vai sortear para quem está ouvindo, quem ouviu até o final do nosso programa. Isso. E vai, como que vai ser? Regras, né? A gente vai passar as regras detalhadas no post, mas basicamente o que você vai ter que fazer é compartilhar o link que tem ali no post e mandar uma mensagem para a fanpage nossa no Facebook, dizendo em que minuto você ouviu essa promoção no podcast. Você tem que pegar e falar em que minuto eu acabei de falar cripto, o supercão. Lembra, tem que ter curtido a nossa fanpage, compartilhado o link do podcast e mandado uma mensagem pra gente com o minuto que você ouviu a mensagem aí. Isso, a mais mensagem, do... mensagem, não é pra colocar aberto, não, senão vai todo mundo copiar o teu minuto, vai. E aí você vai concorrer com um monte de gente. Quando sai o resultado? Já tem data? Então, vai pôr no post, né? Vai pôr no lá no post, vai ter as regras, o prazo, tudo certinho. Exatamente. Então, meus amigos, tem link da loja Mundo Geek, pô, é uma loja virtual muito bacana pra quem curte artigos nerds aí. Deu vontade de comprar tudo lá, né? É. Levá-lo. Maldição, quer levar meu dinheiro embora, mas tudo bem. Tá aí, nossos novos parceiros, pessoal. Vamos lá. Vida longa e próspera para o Alto e Avante. Já começamos com parceiros excelentes, né? Totalmente. De peso. No, é, pessoal que manja do que a gente gosta. Com envergadura moral. E é isso aí, então. Beleza? Tchau para vocês. Falou, gente. Até a próxima. Até mais. Até logo. Tchau. Tchau, tchau. Out the door just in time. Head down the 405. Gotta meet the new boss by 8 a.m. The phone rings in the car. The wife is working hard. She's running late tonight again. Well, I know what I've been told. You gotta work to feed the soul. But I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no just plugged into the wall. And that deck of tarot cards won't get you very far. There ain't no hand to break your fall. Well, I know what I've been told. You gotta know just when to fold. But I can't do this all. Superman. Sabia que o Superman adora leite maltado? Oh, o Maltini. Eu achava que era outro leite que ele gostava. Sabia que ele, a refeição favorita do super-homem é o bife à bourguignon com ketchup? Olha só. Sabia que o filme favorito de Clark Kent é To Kill a Mockingbird? O sol é para todos, traduzindo nada ao pé da letra. Sabia que o Superman faz aniversário no dia 29 de fevereiro? E essa data foi escolhida... Não, essa data tem um porquê. Ela foi escolhida porque é a maior justificativa... de ele envelhecer tão lentamente, já que ele faz aniversário uma vez a cada 4 anos. Ainda assim, ele tá bem conservado, né? Essa fodeu, hein? Tá de parabéns, cara. Essa fodeu, geral. Ah, depois dessa, só o Alexandre de cueca por cima da calça, cara. Link no post. Superman. Superman.